Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos a Carla Madeira do PS, o António Proa do PSD e o Carlos Ardisson do CDS. O Modesto Navarro do PCP ainda não pode estar hoje presente. Hoje vamos falar da adjudicação do projeto vencedor para a requalificação da Praça do Martim Muniz, da comemoração do 25 de novembro pela Câmara Municipal de Lisboa e do investimento de 2 milhões em casas de transição para sem-abrigo. A saber, hoje foi notícia que a cidade alcançou o título de Capital da Inovação da Europa. A ambição de tornar Lisboa na Capital da Inovação da Europa foi concretizada esta tarde, com a Comissão Europeia a escolher e entregar o galardão ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, numa cerimónia que decorreu em Marselha. Apenas uma nota sobre uma notícia que saiu esta tarde. Primeiro vamos então um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carlos Ardisson, vou hoje começar por si. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde ao António, à Carla, à Antonieta. E eu ia exatamente falar sobre esta notícia ainda quentinha, que é a atribuição deste prémio a Lisboa como capital europeia da inovação, e concorreu com o Lviv. António Proa também acho que ia falar disso. E de Varsóvia. E aí vou. E vai, e falará certamente também bem, eu falarei também muito rapidamente. Só para lembrar que fala-se do executivo de Carlos Moedas e do presidente falar na fábrica de unicórnios. Eu já aqui referi que o investimento feito é um investimento de 5 milhões, enquanto, por exemplo, na habitação estão a fazer investimentos na ordem das centenas de milhões de euros, e dizer que é muito importante que Lisboa não atraia só turismo, mas atraia, seja identificada como um dos polos tecnológicos e que seja atrativo para empresas, para criação de postos de trabalho. Tudo isso é muito bom para Lisboa, e tudo isso tem sido possível com esta aposta que o Presidente Carlos Moedas tem feito e o Executivo de Novos Tempos tem feito nesta atração nesta junção da cidade maravilhosa que nós temos com o espaço e dedicado à tecnologia que tem vindo a ser criada. E não vou alongar muito mais, até para o António poder falar também, fazer só uma nota, se me permitem um segundo comentário, que é só dar nota que eu venho do encontro dos nossos jovens na Freguesia do Parque das Nações, de uma equipa de futebol que nós temos, de futsal, em que hoje tivemos o gosto de receber o Hélder Tavares, que é jogador do Tondela, da segunda Liga, e que recebemos, e os miúdos estão neste momento a treinar, e estão com uma grande animação, com uma grande satisfação, receber um jogador que nasceu ali num dos bairros da freguesia, e que a família ainda lá vive, e que está de regresso ao local onde conhece as pessoas, onde jogou, e onde veio partilhar com o clube, com o Tondela, o gosto pelo futebol, e mostrar aos jovens que é possível acreditarem nos sonhos e conseguirem vir a ser jogadores de futebol e conseguirem. E citando também, salvaguardando sempre uma frase que eu ouvi da boca dele, que é muito importante, que é nunca esquecer os estudos. E isso mais um dos momentos gratificantes que a pessoa tem nos dia-a-dias. E que disse aos miúdos do Parque das Nações. É, exatamente, na exatamente. Do Parque das Nações. Carla Madeira, muito obrigado. Um minuto. Boa tarde a todas e a todos. O meu minuto é para falar de um comunicado que a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior hoje fez. Também foi aqui notícia hoje? Não sabia, sim, por acaso foi, não sabia. Foi. Eu sabia que a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior já tinha intenções de fazer isto, mas hoje... Uma providência calcular, foi, não foi? Exatamente, o comunicado de uma providência calcular contra a Câmara Municipal de Lisboa. Lisboa. E fez-lo porquê? Porque a Câmara Municipal de Lisboa continua a emitir, infelizmente, apesar dessa competência já ter passado para as juntas de freguesia em 2013, com a Lei 56/2012, que estamos a falar da competência da emissão de lei especial de ruído. Que foi uma competência que transitou para as juntas de freguesia. As juntas de freguesia são a entidade que tem a exclusiva de competência de emissão de licenças especiais de ruído. Estamos a falar das licenças de ruído passadas na rua, quando há eventos de rua. Não estamos a falar... Coisas transitórias, não é? Exatamente. Para não, eventos, não estamos a falar de ruído relacionado com estabelecimentos. Infelizmente, essa competência não está nas juntas de freguesia, senão muitos dos problemas estariam resolvidos, mas estamos a falar de eventos que decorrem na rua, eventos licenciados ou não pelas juntas de freguesia, mas é a junta de freguesia que tem que emitir a licença especial de ruído, uma vez que a junta de freguesia é que sabe quais são os locais onde o ruído causa incómodo aos moradores e entre que horas é que não provoca incómodo aos moradores. E não é por acaso que, tirando as situações de passagem do ano e a situação da noite de Santo António, dos Santos Populares, estas emissões especiais de ruído raramente vão além da meia-noite. Eu, na minha junta de freguesia, passo licenças especiais de ruído durante a semana às 22, 23 horas e fins de semana às 24 horas, que é um período razoável para os moradores poderem descansar. Ora, o que acontece é que a Câmara Municipal de Lisboa tem emitido licenças especiais de ruído para muitos eventos, eventos que se prolongam pela noite dentro. O presidente Miguel Coelho destacou... Da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Destacou, em particular, um evento que foi um casamento organizado para 400 pessoas, que teve ruído até às 4h30 da madrugada e que tinham todas as licenças passadas pela Câmara Municipal de Lisboa e os moradores tiveram que estar até às 4h30 da manhã com ruído. Eu saúdo esta iniciativa da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Muitos serviços da Câmara Municipal de Lisboa ainda não se mentalizaram que a reforma administrativa aconteceu e que há uma série de competências que passaram para as juntas de freguesia, quer eles gostem ou não gostem. Uma delas é essa, da emissão de licenças temporárias de ruído, não é? E os serviços da Câmara continuam a receber, continuam a aceitar, apesar de todos os alertas da junta de freguesia, continuam a aceitar os pedidos destas licenças especiais de ruído e a emitir licenças, e isto de facto não pode continuar, e portanto eu aplaudo esta iniciativa da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e manifesto todo o meu apoio à mesma. António Proa, falta ouvir o seu minuto. É o meu minuto, boa noite a todos. É para regressar à Capital da Inovação da Europa, precisamente à conquista dessa distinção por parte da cidade de Lisboa. É um prémio, é o maior prémio do mundo relacionado com inovação e com que permeia as cidades que dão passos importantes relativamente à inovação, e portanto é algo que nos deve deixar orgulhosos a todos. Eu recordo-me que Lisboa não é a primeira vez que recebe uma distinção noutras áreas, e eu sempre fiquei satisfeito com essa distinção. Quem gosta de Lisboa julgo que ficará satisfeita. Este prémio é particularmente relevante por duas razões. Por um lado, porque corresponde ao reconhecimento internacional de uma aposta que foi assumida pelo atual presidente Carlos Moedas. Ele apostou no pilar da inovação como meio para a modernização da cidade e é reconhecido o esforço que está a ser feito. Lisboa, peço desculpa, tem atraído um conjunto dos chamados unicórnios, são empresas que valem mais de 1.000 milhões de dólares. Lisboa conseguiu nos últimos tempos alojar, ser a sede de 12 dessas grandes empresas relacionadas com a inovação, e é sede também, atraiu também nos últimos anos mais de 50 empresas tecnológicas. E portanto Lisboa está no radar do mundo relativamente a esta dimensão da inovação. E queria sublinhar também um aspecto que me parece relevante, que é o destino a dar a este prémio. Este prémio é um milhão de euros. Para a cidade de Lisboa. E o Presidente Carlos Moedas já anunciou qual o destino a dar a este prémio, a este valor, e destina-se a fomentar a inovação com objetivos sociais. E, portanto, ele pretende, através da inovação, auxiliar, do ponto de vista de mecanismos relacionados, precisamente mecanismos inovadores que são trazidos por essas empresas, ajudar aqueles que mais precisam e que mais carecem em Lisboa. E, portanto, parece-me uma perspectiva muito interessante, que é relacionar aquilo que muita gente acha que é um capricho, e materializar aquilo que as pessoas não sentem no dia-a-dia, vale a pena dizer e assumir que, enfim, para a maioria das pessoas, Lisboa ganhar um prémio de inovação não significa nada, aparentemente, na vida do dia-a-dia dessas pessoas. E o que Carlos Moedas quer é materializar na vida, no dia-a-dia das pessoas, esta distinção e este trabalho que está a ser desenvolvido pela cidade de Lisboa. Isso parece-me muito, muito relevante e digno de satisfação por parte de todos aqueles que gostam da cidade de Lisboa. Bom, vamos então ao primeiro tema. A Câmara de Lisboa recordou o 25 de novembro de 75, com um conjunto de iniciativas no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. A data nunca foi consensual, reflete diferentes leituras da história recente de Portugal. Carlos Moedas sublinhou que celebrar o 25 de novembro porque todas as datas contam, e esta em particular é cada vez mais importante. Para Carlos Moedas, o 25 de novembro é a vitória da democracia sobre qualquer tipo de totalitarismo, e sobre o radicalismo. No Palácio Gouveias houve uma conferência, Democracia e Liberdade, cumprir abril em novembro, com a participação de Álvaro Beleza e José Miguel Júdice, foi moderada pela Helena Matos. Ainda no âmbito das comemorações, está patente na Praça do Município até 17 de dezembro uma exposição, chama-se 25 de novembro, A História que Não Te Contaram, do Instituto Mais Liberdade. O PS não participou nestas comemorações e em Lisboa exigiu até a remoção da imagem de cartazes do 25 de novembro. A imagem usada nos cartazes é de um comício do PS, então liderado por Mário Soares, em julho de 75 e não do 25 de novembro. A CML fez, aliás, logo este esclarecimento. O PCP diz que a celebração do 25 de novembro de 75 constitui uma tentativa de menorizar a dimensão e o significado da Revolução de Abril, do 25 de abril de 74, e em sentido contrário, o PSD diz que a data representa uma concretização justamente da ambição que abril de 74 criou. Carla, vou começar por si. O seu comentário a este nosso tema. Bom, eu não vejo importância e interesse, muito sinceramente, em fazer a comemoração do 25 de novembro. As datas fraturantes, como disse o próprio general Ramalho antes, não se comemoram, recordam-se, nós devemos comemorar vivamente o 25 de abril. O 25 de novembro faz parte da nossa história, devemos saber o que aconteceu, da mesma forma que o 11 de março também faz parte da nossa história, e de facto eu acho que não era uma data completamente descabido a comemoração que foi feita, da forma que foi feita, com pompa e circunstância. Foi mais um momento de propaganda ao estilo de Carlos Moedas. Foi um grande momento que a direita quis ter na cidade de Lisboa, no grande palco do país que tem. Assinalou-se o 25 de novembro, poderíamos também ter assinalar outras datas que eu acho mais importantes. Eu já nem falo do 25 de abril de 74, mas olha, o 25 de abril de 75, onde existiram as primeiras eleições livres em Portugal, não há qualquer referência a essas datas. Houve uma grande insistência em comemorar esta data. e ainda por cima, quer dizer, isto foi tudo tão atabalhoado, usou-se, como a Antonieta disse, nas imagens de propaganda, uma imagem de um comício do Partido Socialista na Fonte Luminosa. O portanto, Partido Socialista foi um obreiro importante também no 25 quando, de novembro. Quando o 25 de novembro não foi uma festa do povo, foi uma iniciativa promovida por militares, não foi uma festa do povo e, muito sinceramente, acho que é importante a história assinalar todas as datas e a história de Portugal. Tem muitas datas a assinalar, o 25 de novembro é uma delas, daí a fazer uma comemoração já me parece um exagero. Agora, Antonieta, não posso deixar de dizer que, enquanto a Câmara estava com pompa e circunstância a assinalar este 25 de novembro, com uma conferência às 15 da tarde, essa mesma Câmara não fez qualquer assinalar da data do 25 de novembro correspondente à erradicação da violência contra as mulheres. Também de facto, que se celebra a 25 de novembro, a Câmara não fez qualquer iniciativa a esse propósito. Uma das conferências que assinalou, que fez, digo, foi às 15 da tarde, precisamente à mesma hora que sai a marcha do Largo do Intendente e que desceu à Avenida Almirante Reis e que terminou no Rossio, começou precisamente às 15 da tarde e, portanto, a Câmara não só não fez nenhuma iniciativa própria, podia tê-lo feito, mas também não se fez representar nesta marcha não, nenhum dos vereadores, nem nenhuma das vereadoras da Câmara fez qualquer declaração a assinalar a importância de luta, de lutarmos contra a violência das mulheres. Contra as mulheres, sim. E isto de facto é que eu quero assinalar, portanto, para esta Câmara, foi mais importante fazer este número político do que assinalar uma data importantíssima. Já morreram este ano, só este ano, 25 mulheres, segundo os dados, mas a violência contra as mulheres não é só a morte de mulheres por violência doméstica. Existem muitas formas de violência exercida contra as mulheres. É uma luta na qual todos devemos estar empenhados e tenho a lamentar que não tenha estado presente na Câmara nenhum vereador, nenhum deputado da direita. Vi lá vários vereadores de vários partidos políticos, vários deputados, presidentes de junta, todos da ala da esquerda, da ala da direita, não vi nenhum. Estavam todos naturalmente a comemorar o outro 25 de novembro. António Proan. Bom, eu em primeiro lugar queria saudar a iniciativa da Câmara Municipal, porque independentemente agora da data, e já lá irei, independentemente da efeméride em concreto, trata-se de uma obrigação que eu julgo que as instituições têm de reavivar a memória das pessoas, porque a história faz-se precisamente com memória e é importante que datas que em determinado momento da nossa história foram relevantes sejam recordadas, sejam assinaladas, sejam comemoradas quando é o caso disso. E este é o caso para comemorar, porque os mais novos talvez não tenham consciência disso, mas Portugal, depois do 25 de Abril, em que se recuperou a liberdade, Portugal esteve à beira de a perder novamente. E houve forças partidárias, forças que estavam no meio militar, que quiseram conduzir o país para um sistema não democrático, não livre. E o 25 de novembro simboliza isso mesmo, simboliza um momento em que Portugal, correndo o risco de perder novamente a liberdade, houve um conjunto de militares que nos asseguraram podermos continuar a viver em liberdade. Oh, António, à época, curiosamente, e não até há muitos anos, o PS estava da Cava Madeira, não estava do lado dizer, que está hoje. Eu ia não é? Dizer o PS foi, aliás, mesmo. Um ator muito importante nesta. O PS foi uma peça fundamental, aliás, através todos Mário nós Soares, não é? Recordamos Mário Soares precisamente pelo protagonista que, do ponto de vista partidário, mais lutou pela preservação da liberdade e da democracia, e foi claramente um dos atores que no 25 de novembro beneficiou e lutou por ele pela salvaguarda da liberdade no nosso país. E, portanto, ver o Partido Socialista, que anda num registro, enfim, para alguns compreensível, para mim dificilmente compreensível, de total desorientação, ver o Partido Socialista, que foi, eu não quero dizer que foi o pai do 25 de Novembro, mas foi um ator principal do 25 de Novembro, renegar a sua história, renegar o seu papel na história, na altura do 25 de Novembro, e por isso é que é importante reavivar esta memória. Este dia foi um dia fundamental para a continuação ou para a reconstrução do 25 de Abril, que todos nós saudamos. E, portanto, ver agora o PS com esta atitude, devo dizer que me custa, mas, sobretudo, preocupa-me. E preocupa-me porquê? Porque o nosso país, e não só, é um registro que varre um pouco toda a Europa, e eu arriscaria dizer um pouco por todo o mundo, o renascer de radicalismos, de extremismos, é algo que nos deve preocupar a todos que fazem parte e que defendem um sistema moderado, de diálogo, de convivência democrática, onde o PS tem estado, e eu digo tem estado porque hoje não se percebe se continua ou não, ou se, por razões de oportunismo, é capaz de renegar o seu passado porque lhe dá jeito para o combate político em cada momento. Claramente, noutros tempos, e eu diria, arrisco a dizer, ainda no meu tempo, este era um momento que uniria seguramente todos os partidos moderados, onde haveria unanimidade em respeito pela história. Infelizmente não houve, e o PS na Câmara de Lisboa teve uma atitude que é muito, muito, muito lamentável, porque a desorientação que temos observado por parte do Partido Socialista deu aso, por exemplo, a que o PS tivesse dado dito por não dito, tivesse assumido um compromisso com o Presidente da Câmara para viabilizar a aprovação da atribuição de uma medalha a título póstumo a dois militares que morreram precisamente nos confrontos no 25 de Novembro, dois militares do lado moderado que lutavam contra os militares radicais. Sim, também morreu mais uma pessoa, não é? Apesar de não ter sido mencionado. Mas esses dois iam ser reconhecidos, e o Partido Socialista na Câmara Municipal tinha acordado com o Presidente Carlos Moedas a viabilização da atribuição dessas medalhas. E depois, com uma desculpa absolutamente farrapada, que está escrita e que foi citada, e termino já, dizendo que na reunião de Câmara, onde imediatamente antes dessa homenagem ir ser votada, porque o Partido Comunista, bom, mas esse não nos surpreende, porque esteve sempre do lado errado da história, nomeadamente no 25 de Novembro. Mas o Partido Socialista diz, bom, o Partido Comunista ausentou-se da sala para não votar, e então o Partido Socialista já não tem condições para votar. Foi uma vergonha. Ainda assim, eu quero assinalar o seguinte em relação ao Partido Socialista. Eu estive presente na comemoração do 25 de Novembro nos Passos do Concelho, que homenageou um conjunto de protagonistas do 25 de Novembro, e onde sobretudo se sublinhou a importância da moderação no exercício da política contra os radicalismos, independentemente dos partidos, e eu vi lá com muito agrado o líder do Partido Socialista da Assembleia Municipal de Lisboa, que aliás muitas vezes está aqui connosco, o deputado municipal Manuel Lage. Ele esteve presente, e portanto eu diria que ainda entre esta desorientação do Partido Socialista, eu espero sinceramente que a serenidade e o bom senso regresse, porque o Partido Socialista sempre foi, na história até ao momento, um partido moderado, um partido da construção de consensos e da defesa da moderação, e ainda há uma esperança que esse caminho regresse, e por isso queria assinalar a presença do Partido Socialista, porque é o líder da bancada do Partido Socialista da Assembleia Municipal nesta cerimónia. Carlos Ardesson, a ver se ainda temos tempo de ir aqui ao segundo tema da primeira parte. Sim, não vou demorar muito tempo. Eu só queria dar a minha própria experiência, que eu já tinha uma idade bastante avançada quando descobri o que é que foi o 25 de Novembro. E, portanto, é uma situação que se mantém hoje nas escolas e em todo o lado. Ninguém fala, ninguém dá esta noção, como o António Proa já transmitiu, que a seguir ao 25 de Abril de 74, as coisas não ficaram todas resolvidas e não estivemos, estivemos quase à beira de podermos passar a uma ditadura no outro extremo. Portanto, qualquer que seja a ditadura, acho que estamos todos de acordo que não é bem-vinda, não sai nada de bom daí, e parece-me que foi, já tinha a ideia que era bem lembrado, e como o António Proa esteve presente, eu também estive enquanto presidente de junta das funções que eu ocupo, não é? E fiquei, cheguei a emocionar-me com a homenagem ao Tenente José Coimbra e ao Forreal Joaquim Pires, onde estiveram presentes familiares, e perceber que as pessoas não... A morte dos seus parentes, dos seus entes, não foi nunca saudada e lembrada na nossa sociedade, e que aquele sacrifício... se calhar permite-nos estar aqui a falarmos em liberdade e democracia. E, portanto, até se ver, até prova contrária, não conheço outro regime que seja melhor do que a democracia, com as virtudes e com os defeitos que todos nós podemos apontar, mas foi uma cerimónia que me marcou mais do que o que eu estava à espera, e fiquei também muito feliz por ver colegas meus presentes de junta de freguesia do PS a estarem presentes, e felicitei-os no final por isso, por terem estado presentes, e não consigo compreender, mas isso são interesses partidários e opiniões diversas dentro dos partidos, e não me vou envolver nisso, mas gostei de ver que alguns membros e presidentes de juntas estiveram sentados ao meu lado nesta cerimónia. A Carla ainda quer rebater alguma coisa. Eu vi algumas pessoas do PS, deixa-me só dizer isto, Sim. Eu vi algumas, na imprensa alguns dirigentes do PS e pessoas do PS dizerem que consideravam importante a data do 25 de novembro. O Partido Socialista é um partido plural e, portanto, estiveram presentes na cerimónia vários elementos do Partido Socialista. Eu não vou comentar as palavras do António Proa, enfim, chamou o Partido Socialista de passar por uma fase de desorientação, enfim, são palavras dele que apenas o vinculam a ele, mas volto a dizer, eu acho não que é o caso da Carla, diga-se com a justiça. Não vou de facto comentar, mas são opiniões próprias, mas como eu estava a dizer, o Partido Socialista é um partido plural, e portanto houve deputados do Partido Socialista e presidentes de junta do Partido Socialista que marcaram presença e fizeram-no bem. O Partido Socialista não é contra, naturalmente, as comemorações do 25 de novembro. A forma como foram feitas, enfim, é discutível, mas eu já dei a minha opinião sobre o tema. Sim. Mas não posso deixar de dizer que nos espaços do Conselho estiveram presentes elementos, vários elementos do Partido, vários, alguns elementos do Partido Socialista. Agora, nas iniciativas do dia de erradicação de luta contra a violência contra as mulheres, é que eu não vi ninguém da direita, não vi nenhum vereador, não vi nenhum deputado, não vi nenhum presidente junta dos novos tempos. Eu espero que a Carla não esteja a insinuar que alguém dos que está aqui presente que é favorável à violência contra as mulheres. Não estiveram presentes, ninguém esteve presente. E a Câmara não assinou. Eu percebo isso, mas que fique bem distinto que não... Mas que fique bem distinto porque nenhum de vós tem funções executivas na Câmara Municipal de Lisboa. Claro, claro. E portanto, eu não posso deixar de assinalar. Eu vi as imagens na televisão. Se não estavam lá os vereadores todos, eu acho mesmo que estavam todos os vereadores e todas as vereadoras, incluindo a que tem o pluro dos direitos sociais e que poderia ter perfeitamente desenvolvido uma ação, por muito pequena que fosse, para assinalar a luta contra as mulheres, porque de facto não estava, e a Câmara tem tantos vereadores, há tantos deputados dos novos tempos, presidentes de junta também, eu acho que poderiam ter assinalado com pelo menos uma pessoa. Bom, a Câmara de Lisboa aprovou também a adjudicação do projeto vencedor para a requalificação do Martim Muniz, da Praça do Martim Muniz, prevê um novo jardim para as pessoas, preserva a memória da cerca fernandina e aposta num futuro tendencialmente pedonal. Em reunião privada, a Câmara Municipal de Lisboa viabilizou a decisão do júri, com os votos a favor dos Novos Tempos, PS e Livre, a abstenção do PCP e Cidadãos por Lisboa e o voto contra do Bloco de Esquerda. Este projeto quer contribuir para preparar o futuro tendencialmente pedonal, como referido, o centro da cidade, concorrendo para transformar Lisboa numa cidade mais resiliente, dizem, e com menos carros, e oferecendo aos seus habitantes um espaço público confortável, versátil e adaptado aos desafios da sociedade. António Proa, vou começar por si, ia começar pela Carla, mas como a Carla acabou agora de falar, este projeto, eu só vi uma pequena maquete num jornal, um desenho, mas foi muito mais consensual do que o anterior, certo? Parece que sim. E vamos finalmente ver uma transformação da Praça de Martim Moniz? Também me parece que sim. Que tanto precisa, não é? Exatamente. E era por aí que eu ia agora, eu ia mais começar. Curto cada um, peço-vos poder de síntese para podermos depois fazer um intervalo. Eu ia começar pela importância da intervenção do Martim Moniz e depois pelo modo como ela foi, está a ser concretizada. Primeira importância, a Baixa de Lisboa é a zona da cidade de Lisboa que tem menos oferta de espaços verdes. É de facto uma zona mais, a zona mais carente de Lisboa em espaços verdes e, portanto, é muito, muito, muito importante para a qualidade de vida do local, quer para aqueles que ali habitam, quer para aqueles que são muitos, que frequentam a Baixa de Lisboa, que haja um espaço verde. Um espaço verde significa uma zona de estadia, de descanso, de tranquilidade, contribui do ponto de vista ambiental com diversíssimos fatores de qualidade, como umidade, a temperatura, o sombreamento. É, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, uma conquista muito grande podermos ter um novo jardim numa zona absolutamente consolidada em que aparentemente não haveria espaço para construir um jardim. É isso que vai ser feito. Vai ser construído um jardim no centro da Baixa de Lisboa e isso deve nos deixar satisfeitos pelo ganho que isso significa. Depois, é um espaço verde que me parece bastante equilibrado e que reúne muitas funções. Para além do espaço verde propriamente dito, terá espaços de lazer, zonas para o desenvolvimento de atividades culturais, tem o cuidado de preservar e de evidenciar, aliás, património histórico existente naquela zona, nomeadamente a muralha fernandina, que vai ser evidenciada, vai obrigar naturalmente, por baixo está ali quem desce, Almirante Reis, a muralha fernandina é do lado direito, não é? Precisamente. Vai permitir aquilo que por baixo dizia eu, há um parque de estacionamento, portanto aquilo obrigará a uma modulação do terreno para que haja matéria orgânica suficiente para que o jardim possa ser implementado. Sim. E portanto é uma obra com significado. Para terminar, António. Enfim, do ponto de vista do trânsito, sem dúvida nenhuma, há muitos anos que o defendia. O trânsito também terá implicações, como a Antonieta diz, do ponto de vista da diminuição do tráfego automóvel na Baixa de Lisboa. Vai ser um sítio. Eu, por fim, queria sublinhar o modo como foi feito. O modo como foi feito foi construído a partir de um projeto de uma participação pública que foi muito significativa, de um concurso público para encontrar a solução de desenho do jardim que resultou da opinião maioritária expressa na participação pública. Portanto, foi um processo construído de forma participada e, por isso, parece-me a mim muito consensual. Eu recordo-me que no início a vontade era construir ali um espaço que não se percebia bem o que era, mas era um amontoado de contentores, uma coisa feia do ponto de vista estético e que não agradou a ninguém, nem a moradores, nem aos lisboetas em geral. Será mais consensual. Este foi um processo participado e, portanto, vale a pena dizer que os processos, quando são participados, comprometem as pessoas e são espaços que mais facilmente são apropriados por todos. Mesmo a terminar, a questão da diversidade, que também é uma dimensão importante daquele jardim. Aquela zona da cidade é uma zona da cidade que tem habitantes de muitas proveniências culturais, com vários hábitos, com várias vivências. O Martim Moniz é um espaço de convivência da diversidade e este jardim eu acho que também vai proporcionar uma maior convivência na diversidade e isso é muito importante. Carla, concorda que este projeto, pronto, para já, pelo menos agora, finalmente arranca qualquer coisa para o Martim Muniz, e pelo que via no PS, a Câmara também aprovou, não é, este não, projeto? Sim, este projeto, do que conheço dele, reúne bastante, bastante consenso. É um projeto que se vem a reclamar pelo menos desde 2019. O Presidente Junta da Área sempre alertou bastante para o estado de degradação em que aquela praça estava. Eu lembro-me que ele até se disponibilizou para ser a Junta de Freguesia a ficar a gerir aquele espaço e para apresentar um projeto para aquele espaço, e entretanto iniciou-se um processo de trabalho com a Junta, com a Câmara, com as várias entidades locais, com moradores, e portanto, do que sei, foi um projeto bastante participado, poderia ter sido eventualmente mais participado, não sei. Eu digo isto porque a vereadora do Bloco de Esquerda diz que o projeto deveria ter sido mais participado, não sei se foi muito ou pouco, mas do que sei, é um projeto que reúne bastante consenso, e é muito importante aquela zona da cidade ter um espaço que possa ser fruído por todos e não ser um espaço que acaba por estar só ali, um pouco, não é? E onde não é muito degradado. Eu não digo abandonado, porque é um espaço que é muito usado, mas é um espaço que não tem obra, a dignidade que deve ter um espaço do centro da cidade, no sítio onde está. E é uma zona onde mora muita gente, assim todas as zonas da cidade tivessem pessoas a morar, como tem aquela zona, tem muitas pessoas a morar, a trabalhar, a visitar, é uma zona que tem bastante vida, e portanto há todo o interesse que aquele projeto seja um projeto verdadeiramente vivido por todos. Carlos Ardisson. Eu, como já vos disse, agrada-me muito que uma zona perto de onde eu fui criado, sim, que veja finalmente ser transformada e devolvida com um espaço digno. Coisa que nunca foi verdadeiramente, foi sempre arrematada ao longo dos anos, e para além do que... Gosto sempre de lembrar que isto só foi possível chegarmos a esta solução porque os cidadãos se mobilizaram contra aquilo que era imposto pelo anterior Executivo da Câmara Municipal de Lisboa e que era dado como uma solução final, que era encher aquilo de contentores para restaurantes, contentores marítimos, e as pessoas não gostaram, e as pessoas opuseram-se à situação e com muita razão. E chegou a haver uma, convém lembrar bem, que houve uma ameaça sobre os vereadores, que havia compromissos assumidos e que iriam custar milhões ao erário público voltar com uma decisão atrás. E isso é muito claro que se diga isso, e que, perante tudo isso, mesmo o anterior executivo teve de voltar com a palavra atrás, e muito bem, e voltou, e lançou a consulta, e este executivo deu continuidade a essa auscultação de opiniões e tudo isso. Mesmo para e esperemos que se crie um espaço. Quando é que se crie um espaço agradável e que se prevejam também medidas de segurança para o espaço ser verdadeiramente fruído por toda a gente, que é para não criarmos um espaço para depois termos problemas de insegurança e depois que eu tenho, seja mais complicado. A autorização é 2026, muito bem. Finalmente, anos, portanto, o Martim Muniz terá uma outra cara. Esperemos que sim, em 2026. Possa, certamente. Fazemos aqui um curtíssimo intervalo, voltamos já a seguir. Amália. Fórum Lisboa. Porque Lisboa também é o nosso fado. Segunda parte do Fórum Lisboa. Lisboa investe 2 milhões em casas de transição para sem-abrigo e terá um novo plano municipal também em março. Os vereadores aprovaram financiamento para 6 projetos que vão contemplar 240 habitações e 25 vagas em alojamento de emergência. A Câmara decidiu assim reforçar em 2 milhões de euros o apoio a pessoas em situação de sem-abrigo, quando aprovou por unanimidade em reunião de vereação o financiamento destes 6 projetos de Housing First, casas de transição acompanhada, que contemplam então 240 habitações, como referi, e alojamento de emergência com 25 vagas por um período de 12 meses. O DN disse esta semana que o novo plano municipal para a pessoa em situação de sem-abrigo está também a ser ultimado e vai entrar em vigor em março do próximo ano, prevendo aumentar o número de vagas de alojamento da cidade das atuais 1050 para 1700. O que é certo é que cada vez Lisboa tem mais pessoas sem abrigo. Neste momento sei que pedi à Câmara alguns números e sei que não há já possibilidade de dormidas para todo, para o número de sem-abrigos que Lisboa tem. Houve uma altura em que havia vagas quase suficientes para todos, mas agora já não há, porque o número aumentou exponencialmente. Esta será também uma ajuda, não é, nesse campo? É muito importante que Lisboa invista naqueles que são os mais frágeis dos mais frágeis. E que é um fenómeno que tem vindo a aumentar de forma muito preocupante. Eu arriscaria dizer, sem ter números concretos, mas da minha percepção, que desde a pandemia, que este fenómeno tem vindo a aumentar de forma muito significativa, facto que é agravado ainda com o aumento dos imigrantes que também são sem abrigo. Portanto, é um fenómeno que tem vindo a crescer em Lisboa. Eu recordo-me ainda de compromissos desde o Governo, à Câmara, até ao próprio Presidente da República. O que vi, que estava a dizer, o que vi da Câmara, dos dados da Câmara, justamente os sem-abrigo estrangeiros que não têm, sim, que não são portugueses, aumentaram muito. Isso leva-nos a várias reflexões. Nós hoje não temos muito tempo para fazer, mas vale a pena que Portugal, de um ponto de vista solidário, sem nenhuma pretensão, nenhum objetivo de ser contra a imigração, até porque Portugal precisa de imigrantes para satisfazer muitas das tarefas para as quais não temos mão de obra, mas convém que este regime de porta aberta indiscriminada seja pensado de modo a não tratar mal quem vem, quem procura uma vida melhor. Na Europa, não é? Isso convinha fazer isso a nível europeu, porque as fronteiras estão abertas, não é? Que seja em termos europeus, mas o que me parece chocante é sermos confrontados com o facto de pessoas que procuram uma vida melhor, nomeadamente em Portugal e em Lisboa, porque é o que estamos a falar, depois sejam colocadas na rua sem abrigo. E isso deve-nos merecer uma reflexão. Quanto a esta iniciativa, parece-me muito, muito positiva, nomeadamente esta ideia de serem casas de transição, ou seja, não são a velha lógica dos alojamentos para quem dorme na rua poder ter um teto. É um processo integrado de que as pessoas têm uma casa durante um determinado período, são acompanhadas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista social, psicológico, de modo a serem reintegradas na sociedade. Isso é que me parece o fator mais relevante deste projeto Housing First. E dizer que o facto de ter associadas instituições privadas do setor social me parece muito positivo, porque é quem sabe do assunto e pode ser contribuir para a eficácia deste processo. Carla Madeira, suponho que também acho que este projeto é positivo, ou tem aspectos positivos. É fundamental aumentar o número de vagas para pessoas em situação de sem-abrigo. As pessoas em situação de sem-abrigo têm vindo a aumentar, vão aumentar ainda mais. Nós continuamos a ter guerras bem perto de nós e, portanto, não tenhamos ilusões que as pessoas situação de sem-abrigo vão vir e têm que vir, porque nós não podemos mandá-las embora quando elas chegam e, portanto, temos que procurar dar-lhes as melhores condições possíveis. O anúncio deste investimento, segundo foi anunciado, irá ficar dentro do plano municipal em situação de sem-abrigo. Para as pessoas sem-abrigo, sim. Renovado. Estará em vigor um novo plano em março, um não é? Um novo plano, sim, portanto, porque o anterior plano já caducou e, portanto, está a ser feito um plano novo que nós queremos ouvir. Há uma coisa que é referida aqui, só que eu não posso deixar de chamar a nota. É dito que foram ouvidas pessoas em situação de sem-abrigo e que é algo inovador. É importante ouvir as pessoas em situação de sem-abrigo e eu recordo-me que o Presidente António Costa e a Vereadora Ana Sara Brito muitas noites iam para a rua falar com as pessoas e ouvir as pessoas, faziam-no discretamente, não levavam a comunicação social atrás, porque é assim que deve ser. Deve-se proteger a integridade das pessoas, mas aqui só dizer, é normal, as pessoas mudam, as equipas mudam e, portanto, um fator que é positivo e que vem aqui dito, e eu entendo que é muito positivo, mas ser apresentado como um dado inovador, quando eu lembro-me de ver uma grande vereadora, aliás, foi a melhor vereadora. Eu sei, portanto, foi uma grande vereadora que esta cidade teve, por duas vezes, aliás, em dois períodos distintos, um com o presidente Abcacis e outra com o presidente António Costa, e, portanto, eu lembro-me de ela sair muitas vezes à noite, conjuntamente com o presidente António Costa, e, portanto, é de saudar todo o investimento que seja feito nas pessoas em situação nesta de área. Carlos Ardisson, para terminarmos. Sim, é um problema que temos pela cidade e que tem de se tentar arranjar soluções, mas convém dizer também, e acho que já foi aqui de alguma forma também dito, que nunca houve tanta oferta de lugares, mas o número aumentou exponencialmente e, portanto, e eu já tenho também dito que é necessário que, ou a nível da área metropolitana de Lisboa, não se crie só exclusivo de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa tem de resolver tudo, porque se formos em redor de Lisboa, se calhar não temos pessoas em situação de sem-abrigo, porque têm muito mais oferta de acompanhamento propriamente na cidade. E, portanto, isto tem que ser uma coisa em conjunto. As pessoas também são atraídas para os grandes centros urbanos, mais emprego. Mas alertar a esperança de encontrar um emprego. Alertar que tem de se tentar que haja soluções por todo o país, mas mais alargado até nas áreas metropolitanas, para não fazer pesar sobre um único município, e recordar que esta é uma competência que não é exclusiva da Câmara Municipal de Lisboa, é do Governo, e foram feitas as promessas até pelo Sr. Presidente da República, juntamente com o Sr. Primeiro-Ministro, viu-os algumas vezes nessas voltas com o Presidente da República queria acabar com os sem-abrigo. Até 2025, e eu lembro-me de ver o Dr. António Costa, ou 23, e depois para 25, e, portanto, mas eu vi lá também o Dr. António Costa também em algumas dessas visitas. Portanto, isto é tudo muito bonito de dizer, mas a realidade muitas vezes ultrapassa-nos e temos que trabalhar para dar resposta. É muito difícil, como o António Proa falou, há que tentar ver alguma coisa de uma forma mais robusta, porque não é só receber as pessoas, é porque não há condições para receber toda a gente. E isso, eu digo, não é nada por racismo, não tem problema, sejam brancos, azuis, roxos, às bolinhas, nada. Não tem a mínima distinção entre qualquer ser. Agora, se nós não falarmos isto de uma forma muito séria, eu volto a frisar que vão outros, os extremos vão tirar proveito disto e vão pôr a nossa sociedade uns contra os outros, e pior do que isso, há muita gente. Há muita gente a ganhar. Carlos, há muita gente a ganhar muito dinheiro, segundo se fala, em redes organizadas, fora da Europa, dentro da Europa, dentro dos países, e isto é um problema grave que tem que ser abordado seriamente. Se não for, será abordado. Várias guerras, e vamos. Os próximos tempos vão chegar mais pessoas, isso é óbvio. Sim, mas não é exclusivo, não é exclusivo das guerras, não é exclusivo das guerras. Não é exclusivo das guerras, e é muito, se nós verificarmos, há redes organizadas de determinados países que estão a tirar proveito e estão na União Europeia toda. Claro, e isso devia de ser investigado seriamente. Na semana passada foi desmantelada uma das redes, foi desmantelada uma rede que operava ao pé de Beja, em Cuba, na vila de Cuba. Carla, vamos ao fado, que é seu. Então, o fado que eu escolho foi um tema recente que a Raquel Tavares lançou. Está de volta às vocações. Está de volta, precisamente por isso é que eu escolhi este tema, portanto, que é o tema deste Mumbaijo e Vivi. A Raquel Tavares, portanto, celebramos o regresso desta grande fadista ao nosso fado. ela que respira fado tradicional, com este fado cravo que foi imortalizado pela Beatriz da Conceição, e que, quando Beatriz da Conceição era viva, ela considerava a Raquel a sua assessora e era das poucas fadistas que ela autorizava a cantar os seus fados. Grande voz, sem dúvida, deixou de cantar e agora regressou, ainda bem. Temos um podcast em Mixcloud Fórum Lisboa, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Deste-me um beijo e vivi da força que veio de ti. Encontrei a fé perdida, negando o barro e o mito. O meu corpo feito grito pediu à vida mais vida, negando o barro e o mito. O meu corpo feito grito pediu à vida mais vida. Acontecemos um sol, sob a luz do mesmo sol, cores do mesmo matiz, razões de uma só razão, pedaços do mesmo chão, troncos da mesma raiz, razões de uma só razão, pedaços do mesmo chão, troncos da mesma raiz. Dá-me as carícias, dá-me as carícias mais graves das tuas mãos regressadas, vindas do fundo do tempo. Mil madrugadas esperei presença viva, te sei amor, amor com força de vento. Mil madrugadas, mil madrugadas esperei presença viva, te sei amor, amor com força de vento. E o meu corpo feito grito de granito, força que veio de ti. Encontrei a fé perdida, pedi à vida mais vida. Deste-me um beijo e vivi. Mais vida.